Ação e Reação. Livro notável do espírito André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Estamos no capítulo 13. Débito estacionário. A história de Poliana e Sabino, mãe e filho, reunidos numa purgação severa de um karma delituoso. Tem que falar karma, dizer que é delituoso. Porque karma não significa uma coisa ruim. Quer dizer, causa e efeito. O karma pode ser bom. E você não faz o karma nas outras vidas, você faz o karma a todo momento. Mas nós chegamos, por isso é que temos que cumprir o novo mandamento de Jesus. Se o cumprimos, seremos reconhecidos como discípulos do Cristo. É o que ele diz no versículo 35 do capítulo 13 do seu Evangelho, segundo São João. Somente assim, se vos amardes uns aos outros, como eu vos tenho amado, podereis ser reconhecidos como meus discípulos. Quem é que não quer ser discípulo de Jesus? Eu quero. Estou tentando. Silas diante de André Luiz e de Hilário fizeram uma prece de tocar o coração. Tocou o meu, tocou os corações de vocês. Em seguida, nós vamos ver o resultado dessa prece. Vocês se lembram que eles não tinham como fazer, porque era alta hora da noite. Poliana e Sabino se encontravam num lugar ermo, numa choça, os ventos assobiando entre as frestas, e não havia como trazer um humano para aquele socorro. Então, eles tomaram uma providência, ele fluidificou a água, e para que ela tivesse vontade de bebê-la, ele botou medicamento espiritual na água, fluidificou a água, daí o valor da água fluidificada na corrente de orações da religião de Deus, corrente de prece. Está no rádio, na televisão, está nos livros, está na imprensa. E tanta gente hoje segue os nossos passos, graças a Deus. Então ele deu um passe, ela, na glote, ela teve sede, bebeu um pouco da água, teve o organismo e o espírito retemperado, eles puderam levar seu espírito à relva. E havia em volta, um lugar ermo, para socorrê-lo. Mas era preciso fazer mais algumas coisas. Então, o velho Silas, assistente Silas, da Mansão Paz, o assessor Idruso, orou. E aqui estão os resultados dessa oração, que eu espero que sirvam de lições para todos os preguiçosos que nem fazer prece e desejo, só sabem reclamar das vidas antes de reencarnar, como choraram para ter a oportunidade, e Jesus transforma essa oportunidade em trabalho, onde eles poderiam sofrer as suas dívidas na cama, o câncer, o mal de Hansen, o pênfigo e tantas doenças terríveis. E Jesus, suprema misericórdia deste planeta, transforma a dívida em trabalho para ser purgada, quer dizer, para dar alegria ao coração da criatura. E a criatura ainda reclama, quer dizer, então quer o outro lado da moeda. Terão os que assim desejar. E não é bom, não, o outro lado não é bom. Vamos ver o que aconteceu. Acabou a prece. Estavam iluminados os corações deles. Vamos à narrativa de André Luiz. Vamos aprender a lição. O valor da prece. azulíneas cintilações limpavam-lhe a cabeça. E como resposta do alto, ali, na selvagem floração do bosque ermo, vimos ao longe 5 flamas em pontos diferentes do espaço que se aproximavam de nós celeremente. Iam se aproximando em grande velocidade, aqueles flocos de luz. E chegaram perto, o que ele vai dizer, o André Luiz. Renteando conosco, transfiguraram-se em companheiros que nos saudaram regozijantes. Em rápidos minutos, energias imponderáveis da natureza, associadas aos fluidos de plantas medicinais, foram trazidas à nossa enferma e as inalava a longos sorvos. E em tempo breve, vimos Poliana surpreendentemente refeita, pronta a retomar o envoltório para a necessária restauração. Ricos da terra, pensei com lágrimas, prossegue André Luiz. Onde o poder das vossas arcas, abarrotadas de ouro, ante a simples fulguração de uma prece? Onde a grandeza de vossos palácios, recheados de fausto e pedraria, confrontada com um simples minuto de reverência da alma em comunhão com a paternidade de Deus na majestade do céu. Incapaz de raciocinar por si, quanto à metamorfose experimentada por força das inibições que sofria na provação temporária, a doente não conseguia ver-nos, mas sorria venturosa, sentindo-se mais robusta e mais ágil. Novamente amparada, regressou ao tugúrio infecto e nós a auxiliamos a retomar a cápsula física. Enquanto descerrava os olhos, reconfortada, Silas esclareceu. As melhoras adquiridas pela organização perispirítica serão apressadamente assimiladas pelas células do equipamento fisiológico. E acentua. Sabem os médicos terrenos que o sono é um dos ministros mais eficientes da cura. É que, ausente do corpo, muitas vezes consegue a alma prover-se de recursos prodigiosos para a recuperação do veículo carnal em que estagia no mundo. Após a elucidação, afagou os cabelos grisalhos da pobre doente e prometeu-lhe em voz alta: descanse, Poliana. Quando o dia ressurgir, nossos companheiros espirituais terão até aqui o socorro da caridade fraternal, valendo-se de algum samaritano das redondezas. Permitirá o Senhor Deus que você continue em vida para poder socorrer Sabino. Em seguida, convidou-nos a observar o campo orgânico de Sabino. Muita atenção agora que vocês vão ver a razão de tudo isso. De todo esse sofrimento atroz. Não há injustiça. Deus não é injusto. Ele não pode deixar a humanidade e a Terra e o sistema solar, a galáxia, o universo virar bagunça por ninguém. Em seguida, convidou-nos a observar o campo orgânico de Sabino. Por fora assim, era ele dolorosa máscara de anormalidade e aberração. Mirrado, nada medindo além de 90 centímetros e apresentando grande cabeça, aquele corpo disforme, tresandando odores fétidos, inspirava compaixão e repugnância. A fisionomia denotava configuração macacoide, exibindo, porém, no sorriso inconsciente e nos olhos semilúcidos, a expressão de um palhaço triste. Recomendou-nos o assistente, ao escutar-lhe o campo íntimo, e em razão disso, findos alguns minutos de reflexão, assimilei-lhe a faixa mental, observando-lhe as singulares reminiscências. Aqui eu quero fazer um, abrir parênteses, para dizer que nem todo mundo pode fazer isso aqui não, hein? Muita gente vai desenvolvendo seus talentos espirituais e por curiosidade quer ouvir o interior das criaturas e acaba se algemando a karmas com os quais nada tem a ver. Cuidado! O caminho é o da caridade, não o da curiosidade malsã. Se você não puder fazer nada pela pessoa, não queira saber. Porque aí você está sendo movido pelo sentido da galhofa. Tantas voltas dá ao mundo, você certamente cairá naquela mesma situação. E você provocou. O conhecimento espiritual não é uma brincadeira. Por isso, primeiro é preciso amar. Daí o grande valor da pregação da religião de Deus, ao trazer o novo mandamento de Jesus a nós, que é o amor elevado à enésima potência, porque o mestre diz no Evangelho segundo São João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Novo mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos, se vos amardes uns aos outros como eu vos amei. Ora, ninguém amou como Jesus. Foram necessários 2 milênios para a humanidade perceber, graças ao Zido Zarur, o valor desse novo mandamento. Ele diz, chave da vida e chave da morte. Se você não cumprir, você estará ligado à morte. Quer dizer, aos problemas, aos dramas que tem que vencer. Terá que vencer de qualquer maneira. E um tempo indeterminado, conforme o seu próprio esforço. Agora, se você viver o novo mandamento de Jesus, pelo menos lutar para viver o novo mandamento de Jesus, já é um grande passo, mas deve vivê-lo. Você vai se colocando sob a proteção da chave da vida. E aí qualquer ato que você fizer será sob a inspiração desse mandamento. Ao definir o Jesus diz assim, no capítulo 15 do Evangelho também, segundo São João, ninguém tem maior amor do que este, o de dar a própria vida pelos seus amigos. Aí você nunca se meterá numa confusão kármica. Você poderá ajudar. Mas vamos lá. André Luiz e Hilário, eles entraram na sintonia do pobre Sabino e vão conhecer coisas terríveis. Demonstrando viver essencialmente distante da realidade, a memória de Sabino mergulhava toda em quadros estranhos. Corporificados ante a nossa visão espiritual, os pensamentos dele tomavam consistência, compelindo-nos a enxergá-lo qual se sentia em verdade. Como é que ele estava se sentindo, eles vão ver. Víamo-lo em trajes de palaciano bem posto, influenciando pessoas categorizadas para a consumação de crimes ocultos, a culminarem sempre na flagelação do povo. Viúvas e órfãos, trabalhadores humildes e escravos misérrimos, desfilavam nas telas de suas complicadas recordações. Palacetes aristocráticos e mesas opíparas, mesas fartas, constavam por detalhes faustosos das lembranças que lhe povoavam o espírito. E ao seu lado, sempre a mesma mulher, cujo porte soberbo revelava nada mais, nada menos que Poliana. Aquela mesma Poliana que jazia inerme na esteira de palha da choça sem proteção, no subúrbio da grande cidade. Subúrbio afastado. Assombrados, identificávamos ambos cercados de luxo e ouro, manchados, porém, de sangue, ao qual se faziam plenamente insensíveis. Reconhecíamos sem dificuldade que mantinham consigo escusos compromissos um com o outro no terreno da crueldade. Sabino, o fidalgo orgulhoso, não tomava conhecimento de Sabino, o anão paralítico. Em absoluta introspecção, revivi o pretérito com requintes de egolatria, demonstrando-se na posição do homem iludido por mentirosa superioridade à frente dos semelhantes. Quer dizer, o espírito estava ali preso naquele corpo disforme e guardava todo o orgulho, ainda. Percebendo-nos a perplexidade, Silas observou: de certo, não lhe ouviremos a palavra articulada. Mudo e surdo qual se encontra, mas podemos consultar-lhe o pensamento, porquanto reagirá em pensamento, respondendo-nos às interpelações através da conversação ideada. Para isso, porém, é imprescindível lhe dispensemos o tratamento devido à personalidade que julga ainda viver. Mentalizemo-lo como sendo o Barão de S, título que exibiu na última existência e com o qual se desvariou calamitosamente das trevas da delinquência e da vaidade. Bom? Vamos parar por aqui. Você já tem bastante para pensar no programa de hoje. E depois nós vamos dar continuidade a isto. O programa número 67, nós vamos dar continuidade. Vamos meditando. Momento que não adianta nada enganar ninguém, explorar ninguém, mentir, fingir-se de vítima. Cuidado com as pessoas que só se consideram vítimas. São as maiores criminosas. Depois vocês não vão dizer que eu não avisei. A pessoa em paz com a sua consciência não tem esses problemas existenciais. Ela quer fazer o bem, ela quer trabalhar. Enquanto isso, outra vive a se lamentar. Fulano não deixou fazer isso. Sofri muito quando criança. Ninguém me compreende. Por quê? Eu acho que você, meu irmão, ou você, minha irmã, é que não querem compreender ninguém, a começar por Deus e sua lei de amor. Então poderão cair em situações mais difíceis que vivem porque assim o quiseram. Deus está presente. Viva Jesus, o Cristo estadista, que já vem em nossos corações para sempre.